Patrizia, Patrizia, desiderio. If I had to do the same again, I would my friend and then know. If I had to do the same again, I would my friend and then know. Unsere Zeit war schön, doch nun sage ich adieu. Olhos da Marianita são verdes, cor do limão. Estes são nomes de pessoas, mas mais do que isso, são os nomes das canções. Às segundas, às 6:30 da tarde, com o Nuno Miguel, no Canal 1. Com eles, sonhamos. Com eles, pensamos. Analisamos e vimos a realidade de uma outra maneira. Eles são os autores das Palavras de Ouro, as mesmas que Luís Gaspar declama aos domingos, às 7 da tarde no Canal 1. Palavras de Ouro, aos domingos, às 7 horas da tarde, com Luís Gaspar no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Dois estrangeiros de origem indiana foram feridos com golpes de faca na rua do Gravatá, no bairro Nazaré, centro histórico de Salvador. De acordo com a polícia militar, as vítimas estavam com mais um turista indiano andando pelo local quando foram abordados por 5 adolescentes e foram agredidos. O crime aconteceu na noite de sábado. Segundo o registro da polícia, eles foram vítimas de um assalto. Dois aparelhos celulares e um relógio foram levados. Uma das vítimas foi atingida na coxa esquerda e a outra no ombro direito, coxa esquerda e tórax. Após a ação, os adolescentes fugiram. Os dois estrangeiros foram socorridos para o Hospital Geral do Estado, medicados e não correm risco de morte. As vítimas trabalham em navio de carga que está aportado em Salvador. A ocorrência foi registrada na 6ª Delegacia Territorial em Brotas, de acordo com a Polícia Militar. Em Natal, quadrilha suspeita de arrombar caixas eletrônicos é presa na Redinha Nova. Agora chamamos o repórter Francisco Silva com os detalhes. Seis elementos foram presos na madrugada deste domingo após denúncias de que seriam uma quadrilha especializada em arrombar caixas eletrônicos. Entre os presos está um foragido do regime semiaberto que havia sido preso durante a Operação Alcatraz, deflagrada no ano passado. De acordo com o batalhão de choque da Polícia Militar, durante a abordagem em um imóvel no bairro da Redinha Nova, foram encontrados em um veículo R$ 2.000 em dinheiro, uniformes de empresas e materiais usados para arrombar caixas eletrônicos. Já dentro da casa, a polícia achou uma guarra de broca usada para furar chapas de aço e cabos de fibras óticas. Os presos foram identificados como Leonardo Alves de Souza, 31 anos, Irã Sérgio Barbosa Lúcio, 35 anos, Adilson Gomes da Silva, 41 anos, Pedro dos Santos, 50 anos, Francisco Paulo Batista Costa, 38 anos, Roberto Rocha Guimarães, 31 anos. Encaminhados para a delegacia de plantão na zona norte de Natal, alguns deles informaram que praticam o crime e que estava previsto arrombamentos de caixas eletrônicos em dois supermercados de Natal. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. 13 adolescentes fugiram no final da manhã deste domingo do Centro da Juventude Eldorado, no bairro do Turu, em São Luís. Segundo informações de moradores, a fuga aconteceu por volta das 12 horas. O local, que abriga adolescentes de 12 a 18 anos, fica localizado em uma área residencial. No momento da fuga, que aconteceu no horário de abertura dos alojamentos para a entrega da alimentação dos internos, os adolescentes infratores estavam com armas brancas. Eles renderam os monitores e empreenderam fuga após derrubarem o portão principal da unidade. Entre os fugitivos está o adolescente que participou da morte do policial militar Desivaldo Costa dos Santos em novembro do ano passado. O militar foi morto após reagir a uma tentativa de assalto na Avenida Guajajaras, na capital maranhense. Ele também é suspeito de ter cometido latrocínio que vitimou em outubro de 2013 o jovem de 21 anos, Manuel Câmara Guimarães Neto, no bairro do Coatraque, na capital maranhense. Na época, o crime, ele tinha somente 16 anos de idade. Discurso de Lula no Dia do Trabalhador causa repúdio da população brasileira na internet. No discurso, Lula mais uma vez faz colocações impressionantes. Uma delas é afirmar que as revistas brasileiras são lixo. Lula parece não ter aceito a reportagem de uma revista que afirma seu envolvimento com corrupções que seriam investigadas a pedido do Ministério Público. Nos meios políticos, circulam informações que Lula está com medo da sua prisão. Talvez por isso esteja dando declarações descontroladas. No Facebook, milhões de pessoas ficaram indignadas com o vídeo. Muitos comentários em outros países colocaram em manchete a deselegância de um ex-presidente, tendo alguns jornais considerado o fato como um desequilíbrio total do ex-presidente Lula. Lula foi massacrado por muitos jornalistas nas edições de jornais deste domingo no mundo inteiro. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, a realidade do país começa a aparecer e a demonstrar que não se constrói classes sociais e muito menos dignidade, respeito, honestidade, por decreto, ou simplesmente por vontade política, muito menos com discursos. Foi através de alguns destes artifícios que se vendeu a ideia no Brasil de que, concedendo R$70 para cada família, elas poderiam ser consideradas como fora da miséria. Ou seja, decretou-se o fim da pobreza no país por decreto, com destinação de uma verdadeira esmola, cuja realidade está desabrochando agora aos olhos de muitos que sentem no bolso e no estômago que isto foi uma enganação. Também vendeu-se a ideia no Brasil de que com um ganho mensal de R$1.700 até R$2.500, ingressava-se na classe média. Muita gente caiu nessa, gastou o que não devia. Esqueceu que o importante é ter casa própria, saúde de qualidade, frequentar boas escolas, ter transporte público que atenda às necessidades e muito mais do que isso, que se alimente, que coma de maneira correta. A ficha caiu quando muitos estão constatando que ter um smartphone, um tablet, que curtir as redes sociais é muito bom, eleva a autoestima, mas tem um custo.

Marco Antonis conversa com artistas de múltiplas áreas, sempre acompanhados com a melhor música. Trilha das Artes, aos domingos, das 23h30 às 24h, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. A polícia de Baltimore diz que quase 500 pessoas foram presas e mais de 100 policiais ficaram feridos desde o início dos protestos na cidade em 23 de abril. As manifestações começaram após a morte de Fred Gray, um jovem negro de 25 anos que foi ferido enquanto estava sob custódia policial. Segundo a agência AAP, o porta-voz da polícia, capitão Eric Kovalczyk, disse no domingo que o total de prisões chegou a 486 entre os dias 23 de abril e 3 de maio, quando foi encerrado o toque de recolher na cidade. De acordo com o capitão, 46 pessoas foram detidas na última noite, antes do encerramento. Kovalczyk afirmou ainda que 113 policiais foram feridos durante as manifestações e em conflitos, mas não especificou quantos deles teriam sido feridos gravemente. Ele explicou que, com o fim do toque de recolher, os oficiais irão continuar concentrados em zonas preocupantes da cidade e monitorando líderes religiosos que organizaram um encontro que reuniu centenas de pessoas. Um idoso de 101 anos foi resgatado com vida entre os escombros de uma casa no Nepal uma semana após o forte terremoto que causou destruição no país, informou a polícia local neste domingo. O tremor de magnitude 7.8 atingiu o país no dia 25 de abril. Funchu Tamang foi resgatado no sábado com ferimentos leves e levado de helicóptero ao hospital do distrito, afirmou a AFP o oficial da polícia local Arun Kumar Singh. A situação é estável, disse Singh, na localidade que fica a 80 quilômetros ao noroeste de Kathmandu. Tem ferimentos no tornozelo esquerdo e em uma das mãos. A família está ao seu lado, completou. O governo local também informou neste domingo que outras 3 pessoas, que estavam soterradas há 8 dias, foram retiradas com vida dos destroços de sua casa por equipes de resgate no Nepal. O caso aconteceu no distrito de Sindhupalchok, ao norte da capital Kathmandu, e uma das áreas mais afetadas pelo tremor no país. Duas semanas após quase 900 pessoas se afogarem no Mediterrâneo, o fluxo de pessoas vindas da África, desesperadas para conquistar uma vida melhor na Europa, acelerou, enquanto contrabandistas de pessoas aproveitam os mares mais calmos. 7 corpos foram encontrados em 2 grandes barcos de borracha, cheios de imigrantes, e a equipe de resgate recolheu do mar os cadáveres de 3 outros que haviam saltado para a água quando viram um navio comercial se aproximar, informou a guarda costeira. Separadamente, autoridades do Egito disseram que 3 morreram quando um barco de imigrante tentando chegar à Grécia afundou em sua costa. 31 pessoas foram resgatadas. Pelo menos 23 policiais e 7 manifestantes ficaram feridos neste domingo em incidentes que se seguiram a uma marcha convocada por israelenses de origem etíope

Segundo o relatório Violações à Liberdade de Expressão, relatório anual 2014, o número de casos de violações registrados em 2014 representou um aumento de 15% em relação ao ano anterior, quando ocorreram 45 casos. Em todos eles, as pessoas foram vítimas de violação em função de atividades ligadas à liberdade de expressão, seja pela publicação de uma matéria, seja pela mobilização de uma comunidade ou a organização de uma manifestação. O relatório foi feito com base na repercussão dos casos de violações na imprensa, associações de comunicadores e organizações de direitos humanos, que foram apurados por meio de entrevistas com as vítimas e outros contatos relacionados aos casos. Dos 55 casos registrados, 15 foram homicídios contra comunicadores, jornalistas, blogueiros ou defensores de direitos humanos, lideranças rurais, indígenas e quilombolas. Houve também 11 tentativas de assassinato, 28 ameaças de morte e um crime de tortura. Todas as cadeiras do pronto-socorro estão ocupadas. Do lado de fora, há quem aguarde desde a madrugada, em pé ou sentado no chão, com a esperança de ser chamado. Em uma das paredes da sala, cheia de rachaduras e com pintura descascando, um cartaz avisa: apenas um clínico médico está atendendo hoje. Por isso, pacientes em estado gravíssimo serão priorizados. Uma mulher desmaia na fila e espera, mas fora o alvoroço dos familiares, nada acontece. Os funcionários da unidade já estão sobrecarregados. Para alguns, a situação pode parecer absurda, mas retrata o cotidiano de hospitais e postos públicos de saúde de todo o Brasil. A pane é geral, tomou conta da saúde da região nos últimos anos e parece se agravar a cada dia, mesmo com uma nova gestão. Com a atual crise econômica do governo local, as perspectivas de mudança no setor são ainda mais preocupantes. Do orçamento de 6,3 bilhões, 81% estão comprometidos com pagamentos de recursos humanos, restando apenas 17% para custeio de equipamentos, remédios e infraestrutura, e 2% apenas para investimento. Pasmem, senhores. Durante a última semana, a reportagem da Rádio Estúdio Brasil visitou 21 unidades da rede pública de saúde em Brasília, entre hospitais regionais, postos, unidades de pronto atendimento, UPAs, farmácias de alto custo, espalhados por 15 regiões administrativas. Nas emergências superlotadas e nas portas dos consultórios, dezenas de pacientes foram entrevistados. Horas de espera. Poucos médicos e edifícios em condições precárias são apenas algumas das dificuldades enfrentadas por quem depende do governo para cuidar do bem-estar. E a saúde pública é um direito do cidadão brasileiro. Mas, infelizmente, estão desrespeitando esta lei. Infelizmente, centenas e milhares de pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais, como se fosse uma guerra sem fim. Uma guerra que mata, mas que não preocupa absolutamente ninguém do governo. Esta é a situação geral do país. Caso queira, Zé Rover pode tentar terceiro mandato no Executivo. Reportagem de Edilson Peroni, direto de Rondônia. No feriado de 1º de maio, o prefeito vilhenense confirmou que vem sendo sondado por políticos que apontam com a possibilidade de ser pela terceira vez consecutiva chefe do Executivo. apesar da legislação em vigor, só permitir uma reeleição ao cargo. Mas, se quiser encarar a tarefa, Rover teria que mudar-se para Cacoal antes de concluir o mandato em curso no Portal da Amazônia. O prefeito vilhenense confirmou a reportagem que vem sendo sondado por políticos daquela cidade em tal sentido. Nos últimos dias, vários políticos de Cacoal, inclusive o presidente do partido, têm me procurado com a oferta, declarou. É evidente que isso me traz satisfação, pois não deixa de ser um reconhecimento ao trabalho que nossa administração vem fazendo em Vilhena. Mas tal possibilidade está fora de cogitação, disse. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o jornal Brasil Notícias. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. Apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã, tenham todos uma ótima semana. E obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.